15 a fabricar, rapá. 10 anos atrás era tudo diferente. 2005, adolescente, foi época boa, sorriso inocente. Nem imaginava o que seria lá na frente e que o futuro ia ser tão diferente pra gente. O tempo passa, infelizmente. Na minha mente muita coisa aconteceu. A gente envelheceu, a responsa cresceu. E nesse tempo minha mãe só mandava eu estudar. Eu confesso, até tentava, mas a idade veio, a vaidade abala. Sentava com os mais velhos no fundão da sala. Nunca fui o primeiro da classe, quer saber? Eu nunca tentei ser. O que a rua oferecia era mais quente, mais fácil, menor, inconsequente. As carangas rebaixadas, o bar, a bebida, os amigos, bilhar na rua, madrugava, colava na avenida pra ver quem fazia o movimento acontecer. Só pra contemplar o brilho da cidade que fazia meus olhos brilhar, era pura sintonia. Roupa larga na pista, não tinha nenhum Nike, mas tinha as amigas. Não tinha condução, mas tinha a malícia. Tempo bom pra zoar, pra curtir, pra dançar na pista, se entregar no nostalgia no ar, hoje só vou sair quando a luz apagar, quando o som desligar, depois daquela lá. Tempo bom pra zoar, pra curtir, pra dançar na pista, se entregar. Nostalgia no ar, hoje só vou sair quando a luz apagar, quando o som desligar, depois daquela lá. Saí à noite pra curtir os bailes, funk das antigas, dava mó saudade. Beijava umas minas de outra cidade, a função domina o passinho no style. Me senti um rei, mesmo sem castelo, família reunida, humildade, sem ego, sem prego, na pista só martelo. Fazia correria de skate, o gasto era 0,0. Não por falta de opção, preferia muito mais, pagar um refri pros puta e deixar o busão pra trás. Meus amigos são bem loucos, mas nunca deixaram na mão. Nas tretas lá no bairro, campinha, função, alguns ainda vejo, outros são recordação. Do lado esquerdo do peito, no coração, consideração na canção. Da lembros improviso na ladeira do São Joca, carregando corrimão, os caixotes de madeira e vários copinhos no chão. Depois de uma sessão, cansadão, marcar rolê na praça e pro baile com a função. Que tempo bom. Pra curtir, pra dançar na pista, se entregar. Nostalgia no ar, hoje só vou sair quando a luz apagar, quando o som desligar, depois daquela lá. Tempo bom pra zoar, pra curtir, pra dançar na pista, se entregar. Nostalgia no ar, hoje só vou sair quando a luz apagar, quando o som desligar, depois daquela lá. Tempo bom pra zoar, pra curtir, pra dançar na pista, se entregar. Nostalgia no ar, hoje só vou sair quando a luz apagar, quando o som desligar, depois daquela lá. Tempo bom pra zoar, pra curtir, pra dançar na pista, se entregar. Nostalgia no ar, hoje só vou sair quando a luz apagar, quando o som desligar, depois daquela lá.